Eu viajo como se eu tivesse em Cuba e Havana. Salsa rolando, corpo da gata suando. A morte me olhando no olho, charuto queimando de canto. Um filme passando na mente, prata brilhando no dente. Espírito em flama, minha vitória é vingança. Por isso meu ritmo é quente. Nós comemora, nós chora, mas não desiste. Acostumado com difícil, essa porra nem um piquenique. Com vinhos e queijos chiques, tá mais pra madeirite. Olha pra fome, onde reside o quarto de despejo aumenta. Há um grande abismo entre Carolinas e Clarices. Crise atrás de crise, e por falar nisso, de volta ao país do sol, futebol, carnaval. Nem do bem, nem do mal, país da contradição, um lugar real. Deixa pra quem sabe muito, falaram de nós, mas eu não discuto. Deus me livre do descuido. Amém. De ver liberdade na mão do fajuto, que colhe no show só os que sonha junto. É o time da casa, é o time do mundo. Fica à vontade, fuma um bagulho, vai ter colisão, isso sempre acontece. O chão estremece, humano extra ou superterrestre. Indiferente, vi acontecendo tudo na minha frente. Caneta e papel ainda nem era febre. Falar da minha vida nem era febre. Eu já tinha fã, ainda nem era febre. Mantive a passada, matei a jogada. Nove da peita, é só um que veste. Desde moleque, respeito demais pra não ser diferente. Botando meu bairro na ponta do verso. Nunca me esqueço dos que foram cedo. É de coração, isso não é segredo. Eu salvo umas vidas, então foda-se os vermes. É meu emprego e a família respeita. Se fosse mamão, eu lucrava na feira. Pepe, zigue-zague. Pra não te acertar, é melhor correr. Zigue-zague. Previsão do tempo, pancada de rima. Zigue-zague. Quem viver, verá, mas só quem viver. Vou pedir pra Deus um pouquinho mais de malandragem. Zigue-zague. Pra não te acertar, é melhor correr. Zigue-zague. Previsão do tempo, pancada de rima. Zigue-zague. Quem vive virá, mas só quem viver. Vou pedir pra Deus um pouquinho mais de malandragem. Zigue-zague, é o zigue-zague, é melhor correr. Zigue-zague, é o zigue-zague, é melhor correr. Zigue-zague, é o zigue-zague, nós é o zigue-zague. Zigue-zague, é o zigue-zague, é melhor correr.